emoção do grito de gol, que está na garganta do torcedor, está na narração de Marcelo Ortiz. Bola aberta pela canhota. Giovanni Meurer fez bom lançamento. Abriu com Robson. Robson armou boa jogada para Bianchi. Bianchi de primeira com Figueiredo. Funcionou. Lá vem ele. Figueiredo tá na área. Escorregou. Mesmo assim, tocou de calcanhar. Natanael cruzou. O toque de Matheus Bianchi. É rede! As luzes da primeira etapa. Tanto insistiu, lutou. Quem com Robson faz lançamento. Bianchi tabela. Figueiredo escorregou, mas de calcanhar serviu. O Natanael rola essa bola entrando na pequena área. Matheus Bianchi. Bianchi só dá um toquezinho para tirar de vento. E estufa eles o Atlético. Matheus Bianchi deixa o seu nome escrito com letras douradas do Clássico Atletiba no centenário. Bianchi faz o dele. Faz estremecer o Major Antônio Couto Pereira na marca de 50. Final do primeiro tempo, 50. Matheus Bianchi estufa sedes do Atlético. Escreve no placar do Couto Pereira. E nessa foi a vez do goleiro Bento, que não viu nada. Você viu tudo, Ricardo Brejinski. Uma jogada bem trabalhada pelo Coritiba, que começou com o Robson, uma triangulação com o Matheus Bianchi tabelando com o Figueiredo, recebendo o Natanael pela direita, e no cruzamento o Bianchi, mesmo sem o Cacuete centroavante, se antecipou o Bento e tocou no cantinho ali para deixar tudo igual no último lance do primeiro tempo. É, Matheus Bianchi, que bela jogada do Bianchi no lance do Natanael. E a imagem dá a sensação de que o Bianchi está adiantado. E essa imagem é a única que tem, vai ficar nessa dúvida aí, né, Marcelo? Mas o Bianchi conseguiu, deu razão ao Guto Ferreira. No final, Marcelo, opções bastante, sempre contestadas dos treinadores, acabaram funcionando. Tanto no Bianchi fazendo o gol, quanto no Julimar no primeiro tempo. Um a um animado no Couto Pereira. Jonathan Scrock, gol foi do Bianchi. É o 22º gol que marca o Coritiba na competição, é o quarto que sofre o furacão. Matheus Bianchi é o segundo dele no Campeonato Paranaense. Oferecimento Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo. Só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Boneca do Iguaçu, em São José dos Pinhais, tá na Banda B. Oi, oh! Banda B, Curitiba, ZYJ331, AM550, FM 79.3 MHz. Na internet, bandab.com.br, e nos celulares, baixe o aplicativo da Banda B. Banda B, 921.